Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Novos intérpretes. Zé Paulo Becker, Marcos Tardelli e Leandro Carvalho. Se o que continua renovando os craques do futebol são as peladas dos subúrbios, o que continua renovando a música brasileira são as rodas de choro e de samba. O choro, que até os anos 70 se acreditava um gênero obsoleto, começou a ganhar um fôlego renovado nos anos 80 e hoje nós vivemos uma segunda época de ouro no país todo, com epicentros inusitados como Brasília ou Porto Alegre. No Rio de Janeiro, é a maior escola de música em atividade. São rodas de amadores, de profissionais, de bares, na casa de amigos. E o que antes era palco só daquelas mesmas 50 músicas, agora é constantemente renovado com composições novas. Dentre os vários compositores de choro que têm aparecido recentemente, um dos mais capacitados é Zé Paulo Becker. Este foi de Zé Paulo Becker, Endiabrado, com Zé Paulo Becker ao violão, Marcelo Gonçalves no sete cordas, Márcio Almeida no cavaquinho e Beto Cases na percussão. Zé Paulo Becker teve uma trajetória inusitada. Eu o conheci nos anos 80 como um concertista, graduando da Unirio e Papa Concursos. Depois de ser terceiro colocado no concurso internacional Villa-Lobos em 92, ele passou por um momento de crise vocacional e resolveu deixar para trás os 12 anos de violão clássico e se aproximar do violão popular brasileiro tardiamente, um pouco pelas vias acadêmicas, claro, com uma tese de mestrado sobre o violão de seis cordas no choro. Em alguns últimos anos, ele começou a aparecer no cenário da música popular carioca, acompanhando cantores conhecidos e com um trabalho solo. De Zé Paulo Becker, Pepe e Denise, uma homenagem aos seus pais, com Zé Paulo Becker ao violão, Dirceu Leite na flauta, Márcio Malar ao cello e Beto Cazes na percussão. Becker já tem 3 CDs autorais que trazem uma lufada de ar fresco ao choro. Pela informalidade do ambiente do choro, muita gente não se dá conta de que ele é um gênero de regras muito rígidas. Do ponto de vista formal, o choro se prende a um número limitadíssimo de esquemas que têm de ser respeitados religiosamente. A perícia do compositor é proporcional à sua capacidade de ser inventivo e surpreendente em suas harmonias e contornos melódicos, sem ferir a simetria típica do gênero. Zé Paulo Becker está sendo modesto ao dizer que suas músicas são fáceis de serem acompanhadas, só tem uma ou outra armadilha que um chorão malandro pega na segunda passada. Na verdade, ele já é um mestre de melodias contorcidas e inesperadas que se casam em litígio com o esquema harmônico e devem deleitar os chorões mais cobras que o acompanham. Thank you. de Zé Paulo Becker, Choro pro Tio, um samba-choro solado por Zé Paulo Becker, acompanhado por um grupo instrumental com arranjo de Humberto Araújo. Hoje em dia, choro não significa só chorinho e valsa. Frevos, baiões e novos ritmos com padrões assimétricos começam a entrar para o repertório do gênero. Zé Paulo também enverara por essa linha, por exemplo, neste afro-choro. de Zé Paulo Becker, Batuca, com Zé Paulo Becker como solista, acompanhado por um grupo instrumental e vocal. O arranjo das vozes é de André Protásio e Flávio Mendes. Em retrospecto, parece normal que Zé Paulo Becker tenha trocado de rumo musical. Ele é um espécime típico do Homus Cordialis de Gilberto Freire. É uma pessoa tranquila, bem-humorada, sempre pronta para uma piada e para um bom papo. Isso é o que parece ser a tônica de um ambiente socialmente sadio como é o do Choro. De Zé Paulo Becker, a valsa Serena, com um autor ao violão, e Jorge Helder ao baixo. Nesses discos, o violão, que é normalmente um acompanhante, ocupa o papel reservado ao bandolim e à flauta, de solista na roda, graças à sua perícia e identidade como solista. As composições de Zé Paulo buscam um equilíbrio, uma complementaridade entre as partes. quando o tema principal é muito convoluto, ele mantém o equilíbrio com uma segunda parte meio arpejada e mais simples. Às vezes, a sessão contrastante é construída sobre um motivo secundário do tema principal, uma estratégia que dá um status clássico aos melhores choros de Pixinguinha ou Canhoto da Paraíba. Estes choros já começam a entrar para o repertório de todo chorão e não tenho dúvida se Becker continuar produzindo música dessa qualidade, dentro de alguns anos seu nome será posto ao lado dos mestres antigos como um dos grandes do gênero. De Zé Paulo Becker ao Tierrado, Guinguiniana número 1, dedicada a Carlos Altier, o Guinga, ao violão. O autor Zé Paulo Becker, pandeiro Marco Suzano e clarinete Paulo Sérgio Santos. Eu costumo dizer que no violão brasileiro não há razão para saudosismo. Se há alguma época de ouro, ela está acontecendo hoje, onde gente muito jovem convive com mestres de mais de 80 anos que fazem uma ligação direta com o passado de Garoto ou de Lermando Reis. Dos violonistas que emergiram nos últimos 10 anos, se tem alguém que já nasceu um mestre, é Marcos Tardelli. Seu primeiro CD solo foi, com razão, recebido como um clássico instantâneo. Música de Carlos Altier, o Ginga, Mingus Samba, com Marcos Tardelli ao violão. Tardelli foi menino prodígio. Seus pais contam que aos 4 anos ele se afastava da vitrola para evitar as músicas que o emocionavam demais. E lhes pedia que tirassem aquilo da sua cabeça. Aquilo era a música. Aos 10 anos ele já dava concerto solo. Dono de um ouvido perfeito, quando criança ele aprendia as músicas de ouvir o seu professor tocar antes de lê-las na partitura. Mais tarde ele fez o curso superior de música e foi um dos integrantes do quarteto Malgani, um grupo que ele abandonou há um par de anos para se concentrar numa carreira solo. De Ginga, Igreja da Penha, tocada por Marcos Tardelli. O primeiro CD solo de Tardelli, lançado em 2006, é inteiramente dedicado aos seus arranjos da música de Ginga. O compositor Carlos Altier, o Ginga, imediatamente saudou Tardelli como o maior violonista brasileiro, dizendo que não só a sua técnica é perfeita e revolucionária, mas como músico ele tem uma relação com o imponderável. Disse ainda que o mundo ainda precisa conhecer e entender para se curvar. Thank you. de Carlos Altiero Ginga, Baião de Lacan, em arranjo e interpretação de Marcos Tardelli. De fato, Tardelli tem um algo a mais em sua relação com a música, uma sensação de mergulho total que é a marca dos grandes artistas. Além disso, ele deu uma outra dimensão à técnica da mão esquerda ao adotar o polegar, que normalmente só serve de contrapeso no lado de trás do violão, como um dedo ativo na frente, apto a auxiliar os outros quatro na montagem dos acordes. Isso lhe dá opções de condução harmônica que estão fora do alcance da técnica convencional. De Carlos Altiero Ginga, Capital, com Marcos Tardelli ao violão. Depois de uma estreia tão auspiciosa, só podemos desejar vida longa a Tardelli e que seus próximos trabalhos continuem com esse alto padrão. Um sinal de que tem um fluxo positivo na música brasileira hoje é que o trabalho de criação tem um contraponto no resgate dos grandes mestres do passado. Assim, há um equilíbrio entre tradição e inovação. Dos violonistas mais jovens, Leandro Carvalho se notabilizou por explorar, de forma criativa, os mestres da primeira metade do século XX. Thank you. João Pernambuco, Rebuliço, em arranjo e interpretação de Leandro Carvalho e grupo. Leandro estudou com Turíbio Santos e na Faculdade Santa Marcelina em São Paulo. Fez seu mestrado em Recife, buscando retraçar os caminhos de Villa-Lobos, mas fez sob orientação de Ariano Suassuna. Mais tarde, ele estudou composição e regência na Holanda. Desde o início, estava claro que a sua praia não era explorar os caminhos já trilhados, e o seu primeiro trabalho, sobre João Pernambuco, teve muita repercussão e rendeu 2 CDs. Em seguida, ele abordou a obra do compositor e violonista Levino Albano da Conceição, um dos nossos primeiros concertistas. Levino era cego e dedicou toda a sua vida ao violão e à luta por melhores condições para os deficientes visuais. As suas composições, gravadas majoritariamente nos anos 30, mostram que ele foi um concertista de surpreendentes recursos e um compositor de música de salão bem original. Aqui a sua obra é valorizada pelos arranjos de Leandro Carvalho. De Levino Albano da Conceição, Há Quem Resista, em arranjo de Leandro Carvalho, tocado pelo próprio, acompanhado de um grupo instrumental. Leandro Carvalho conheceu João Pacífico na infância, já que ele era amigo de sua família. Pacífico é um ícone da cultura sertaneja, é um dos letristas de maior sucesso da era do rádio e ele tinha um grande talento como declamador. Muitas de suas canções foram gravadas com a letra declamada no início. Aqui Leandro faz uma parceria com o velho poeta, com uma roupagem um pouco mais moderna. Thank you. cabocla, se você soubesse quanto meu peito padece sofrendo tanta maldade. Você, eu sei, não se ria mostrando tanta alegria, vendo eu chorar de saudade. Essa saudade marvada que fez no peito morada depois que você me deixou, como tapera caída que foi pros mato invadida depois que os donos mudou. Você não sente saudade? Tem de felicidade, tens outro amor, tem prazer. Eu vendo você contente, tem inveja dessa gente que não sabe o que é sofrer. Caboclo, se você soubesse quanto meu peito padece, o que já passei na vida, você roçava esse mato que invadiu só de grato esta tapera caída. Mas eu comparo a saudade com essa grama tiririca. As folhas verdes se arrancam, mas a raiz sempre fica. E o coração é morada, sem morador não tem vida. Forte é reconstruir esta tapera caída. Com música de Levino Albano da Conceição, chamada Enamorado do Luar, ouvimos o poema Tapera Caída, de João Pacífico, narrado por João Pacífico com Leandro Carvalho ao violão. O trabalho mais recente de Leandro Carvalho é uma leitura de obras de três compositores brasileiros escritas em Londres: Villa-Lobos, Tom Jobim e Caetano Veloso. Este último lá residiu por razões políticas e os outros dois por razões mais pontuais. No caso de Jobim, ele foi convidado a escrever a trilha sonora do filme The Adventurers. Apesar do filme não ter obtido sucesso, as músicas tiveram uma carreira independente traduzidas para o português. Thank you. de Tom Jobim, Amparo, com Leandro Carvalho ao violão, acompanhado pelo The Britten String Quintet, em arranjo de Leandro Carvalho. Depois desse trabalho, Leandro decidiu colocar o violão de lado e dedicar-se integralmente à carreira de regente. Ele foi criador e hoje ele é diretor musical da Orquestra de Câmara do Mato Grosso, um organismo em franco crescimento e que tem se adaptado de uma forma bem original à realidade musical daquele estado, incorporando em seu trabalho as tradições do folclore local. Esperamos que esse período seja muito produtivo para Leandro Carvalho, mas que ele consiga conciliar as duas coisas e continue com seu trabalho em prol do violão e do resgate de seu passado no Brasil. Nossos agradecimentos a Leandro Carvalho, Zé Paulo Becker e Marcos Tardelli pelas gravações ouvidas nesse programa e, como sempre, a Gilson Antunes pela consultoria. Se você quiser enviar seus comentários, escreva, por favor, para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos ouvir e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.